nossos passos e pilota a embarcação. Quem nos livra dos fracassos e também da aflição. Quem conduz nossas crianças quando saem pra estudar, dando bem-aventuranças quando voltam para o lar. Inteligência às abelhas no labor, quem manobra a sequência da alvorada e do sol pôr, quem orienta tantos bandos de gaivotas sobre o mar. Sete ventos brandos quando vamos viajar. Ele é o rei da glória e nós somos filhos seus. Ele é quem nos dá vitória, é nosso Pai, Senhor e Deus.